voz em forma de fuzil. Produto da rua gangsta, Brasil. Ataque frontal, dramático real. De fronte letal, no sopro da FAL. Fatal, HK do Pentágono a Bagdá. Se vir revista, GCM vai soar. Pouca ideia, porém, a ideia certa das tintas do papel ao prognóstico da guerra. É desse jeito, meu modo. Tem muita primavera apagando de terremoto. Sem sentido, figurado, ancestrais que deram sangue. Nem prostituto, nem dançante. O som é protestante. Na censura pra não brecar postura. Contestação da letra não mudou minha conduta. Sem juiz pra trancar, protetor auricular. É bomba nuclear que vem pra devastar. Armamento, sem corte legal. Pra favela do microfalante do celular. O mega sub da guerra. Em paz, favelado, soldado sem arma de fogo. É pente carregado, deflagrando o crânio. Quem diz que vai além? Quem que representa quem? Quem pra trocar vem? Quem não rendeu na de 100? Quem que promete? Bem, quem que ameaça alguém? Quem nega a voz ou tem? Quem contra nós ninguém? No beco, pela viela, pela rua, pela quebra. É o poema de fuzil sem pano branco pra guerra. Pelo beco, pela viela, pela rua, pela quebra. É o poema de fuzil sem pano branco pra guerra. Meu ponto de vista sem versão, fictícia, formação apológica na ótica, inimigo megapixel da Canon, o Mike no mute. O mais cruel sofrimento não tá no foco da Fuji. Porque óculos 3D, função Full HD. A tecnologia não traduz o que é sofrer. Sem encenação, o personagem é o make-off. Meu rap anti-sistema é o peso do cuspe da Glock. Os versos não jorram sangue de guache groselha. Sem lobo de pet shop, de soldado na guerra. É locução violeta, é rap forte mesmo. Não tem boy pra usurpar conta gotas de veneno. Porque o bosta da Playmobil serve de propaganda. Sem trocar de tendência pra não morrer sobre a honra. Deflagrou o explosivo na rua gangstão. É caneta pro sentido, fuzil pro coração. Da última pedra do morro ao pingir do assalto. Do cenário catalogado, metes tomada de assalto. Albatroz, pardal, pitbull, siamês. É fácil ser bandidão no Play 3. Quem diz que vai além? Quem que representa quem? Quem pra trocar vem? Quem não rendeu na de 100? Quem que promete o bem? Quem que ameaça alguém? Quem nega a voz ou tem? Quem contra nós ninguém? Pelo beco, pela viela, pela rua, pela quebra. É o poema de fuzil sem pano branco pra guerra. Pelo beco, pela viela, pela rua, pela quebra. É o poema de fuzil sem pano branco pra guerra.